consciência muito forte. Venho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Vou lutar de cara a cara com a dificuldade. Fico na neura dos fatos que acontece. Mente vazia, muita crueldade. Falta de informação, nenhuma liberdade. Mente alienada, perigo, maldade. A se afundar pra que se tu podes lutar? A vida pode não ser má, pode acreditar. A nossa missão é sempre informar. Os planos estão se destruindo e ninguém quer se explicar. Ou será que não querem se ajudar? Pois eu digo, nunca é tarde para se libertar. Burrice, ignorância, você deixa pra lá. Eu sou mais você, mano, vamos se ligar. A nossa consciência é muito forte. Eu tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. A nossa consciência é muito forte. Tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. Chega mais, meu sabem. Estamos perdendo a batalha para quem? Pois chegou muito mas ninguém sabe responder. O povo está perdido, falta de informação. Mas tenho fé, estamos perto da solução. A resposta vem de si, pode acreditar. Está na hora da nação se manifestar. Eu acho que só assim tudo vai mudar. E essa batalha nós vamos ganhar. É, só assim que isso vai parar. Porque desse jeito não dá pra ficar. Me escuta e se liga, preste atenção, irmão. Vamos sair dessa situação. A nossa consciência é muito forte. Eu tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. A nossa consciência é muito forte. Tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. Basta. Terceiro milênio, nenhuma solução. A revolta está estampada em nossa nação. A natureza revela sua ira. Descontente com o homem, com muita justiça. Não me pergunte o porquê, você deve saber. Matamos uns aos outros e ninguém quer saber. O resultado está aí em todos os jornais. É tanta desgraça, eu não aguento mais. Pois escute, meu irmão, você pode lutar. Eu sei que tudo isso você pode assimilar. Vamos sair pra rua, vamos manifestar. Emprego, escola, sei que vamos ganhar. Com muita consciência, vamos nos libertar. Melhorar é nossa meta, pois eu vou lutar. Vou enfrentar de cara a cara, pode acreditar. O que a vida me ensinou, agora eu vou usar. A nossa consciência é muito forte. Eu tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. A nossa consciência é muito forte. Tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. A nossa consciência é muito forte. Eu tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade. A nossa consciência é muito forte. Tenho muito a lutar por ser jovem. A vida me ensinou a ter coragem. Eu vou lutar de cara a cara com a dificuldade.